te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex. A gente não pode voltar ao passado, mas nada dói para sempre. Ele é o Max, o rei das indiretas. Às 4 da manhã, hora da recaída, passeei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tu também, e vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de ver. Agora posso me declarar o seu.